Muito prazer, eu sou o mesmo que antes vocês falava que era bandido, que subia no palco, sempre representava o perigo. Vocês são maconheiros, 2015 não são do crime. Os baratos que eu vivi eu não assisti em filme. Com 18 eu assinei um 16, não fui a bola da vez, cantando sangue pra entreter vocês. Diz quem gerou minha segurança enquanto a polícia espera no baile ou atrás do meu CD pra ver quem cantava Robocop. E as lágrimas que eu chorei, eu sei quem que derramou, eu sei quem tava do lado, sentiu a mesma dor. Fi, cês nunca trocaram tiro, nunca foram presos. Cês são os que vem cheirar, não são os que tão vendendo. Cês são os que sai correndo quando a polícia invade. É os que cagueta até a mãe, pior que os que fuma crack. É o cavalo de Troia por detrás do monitor. É o bichão do WW na rua, não são terror. Eu sou terror do WW, essa rua aqui é nós. Fi, tá aqui meu sangue, meu suor também. Tá aqui minha voz, avisa. Isso aqui tem dono e os donos tá aqui de cima. Veio receber com juros quem usa o nome da firma. Eu sou terror do WW, essa rua aqui é nós. Fi, tá aqui meu sangue, meu suor também. Tá aqui minha voz, avisa. Isso aqui tem dono e os donos tá aqui de cima. Veio receber com juros quem usa o nome da firma. A favela desceu pro asfalto com a voz arrogante. Com a voz arrogante pra anunciar que é tudo nosso na porra do banco. Na porra do banco. Adiante segue o terror e canta os furador. Disciplina é missão e os cria. Demorou, demorou. Só criminoso na bola de meia, na cena do louco, pronto pro jogo. WW pronto, tá aqui pra frente. Liga os meninos na contenção do morro. Os louco que apavorava de titã. Pra ter os platê, hoje quer ter XT e San Frontier. Pra chegar lindão no rolê. A maloca desce a ladeira, pode avisar que nós não tá de brincadeira. Sagacidade no peão de sexta-feira, seriedade no corre pra vida inteira. Eu sou terror do WW, essa rua aqui é nós. Fi, tá aqui meu sangue, meu suor também. Tá aqui minha voz, avisa. Isso aqui tem dono e os donos tá aqui de cima. Veio receber com juros quem usa o nome da firma. Eu sou terror do WW, essa rua aqui é nós. Fi, tá aqui meu sangue, meu suor também. Tá aqui minha voz, avisa. Isso aqui tem dono e os donos tá aqui de cima. Veio receber com juros quem usa o nome da firma. Ah.